Salvador. Boa noite. Jogou o no 8 no meio. Informação é. Bom, o no 8, o no meio. Aciona a identificação, autorizado a chegada a Mário. Desça para 3 mil pés. Ajuste 1018. 3 mil pés, Mário, 1018. Bom, no 8, no meio. Salvador, na escuta do Mike Yankee, Quebec. Yankee, Quebec, na escuta, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da área remota, posição número 14, para o Finger de número 4. Autorizado, reboque, agilizando a medida possível, reporte no térmico, o tráfego da ATAN. Feito, graças. Sinal 3520 está autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. Reportado estabilizado, sinal 3520. Autorizado, boa noite, no meio, está 2 no pé, reporte estabilidade. 2.6, portaria estabilizado, 186 da Gol. Então 3.5.0 está estabilizado. Estabilizado, está 3.5.0. Chama a torre 1.1.9.5, então 3.5.0. 2.9.5, obrigado. 0, centro tráfego avistado, tem pouso autorizado no pistão 0, vento 1, 5 0 graus, com 4 nós. Perizona ILS, já avisou com o campo 1-8-1-6. 1-1-8-6, completa aqui na torre 1-1-8-9-5. 8-9-5, cara, acabou. Salvador, bom dia, gol no 8-6, tá a 2 milhas do externo, 1-0, baixo, vai dar gol. Bom, no 8-6, quando tem aproximação, informarei que está livre. 7-8-6. 5-2-0, bem-vindo, Solos 47, direita, táxi, me escuta, prossiga via Alfa e repórter da Juliette. Grato, bom dia. Grato. Oito no meia, tá baixado, travado? Baixado, travado, no 8-6. Pista 10 livre, pouso autorizado, vento 150 graus, 4 nós. Livre pouso, 9-0, com 8-6. Aqui é Alfa, não escuta, prossiga. E altitude e o setor para afastar. Ok, é entendido que a princípio vai decolar, adição de decolar, afastar na radial 280, 515 milhas e depois retorna para a troca remitida. Só um minuto, fotorização. Transfira agora para a frequência da torre em 118.95, o India Mike Alpha, e pode aguardar na 118.95, vou coordenar com o controle. Não escuto, Alpha, só um minuto, coordenando já com o controle, ok? Meia, bem-vindo, sou o 50, direito na minha escuta, táxi, Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, na sua escuta, boa noite, no mesmo. India Mike Alfa, para cópia. Mike Alfa, autorizado inicialmente local, no 040, até 15 milhas, decolada 197, direita, curva direita no perfil da El, inicialmente, e após, correndo com controle para prosseguir para uma aproximação instrumento e após prosseguir no troca remetida como solicitado. Acionado o código 0141, quais são? 0145, o transponder acione 0145 e o controle 120.8. Protegimento, patio 5 e revisionamento. Só checa o equipamento, está com um forte chiado no fundo do quando o senhor transmite o IMAC Alpha. Afirmativo, tem revisionamento, IMAC Alpha e AMTAGS. E checa o equipamento, está com transmissão no fundo, muito chiado. Oito no meia, vai prosseguir Juliette, portão 5. Vê a Juliette para o 05, boa noite no meia. Ô, Mike Alpha na escuta ainda, Mike Alpha? Sim, eu vou gostar da transmissão. O senhor prefere sair na Arpão, para interceptar 280? Agora, no momento, já coordenei com o controle, mesmo tenha informado que se o senhor preferir sair na Arbor, devido à radial da Arbor, a ideia é 259, fica mais próximo para interceptar 280. E também, no momento, não há nenhum tráfego a informar, ok? Previsto de mais um tráfego, vai demorar um pouco. Aí, se o senhor quiser voar na Arbor, está autorizado. Então, só correr saída para a bomba e colando a mão 7, curva direita. confirme. Autorizado táxi, qual foi o B? 01, táxi está aprovado, Mike Alfa, repara ingresso no 7. Autorizado no 7 ingresso, reporte alinhado e pronto, Michael.